Branco, beleza? Joelho Branco. E aí, Cello? Beleza? Cara, tô com uma ideia muito legal. Pô, que ideia? Puta, cara, em 1987, 88, eu vi a Band tocar umas pedradas nervosas. Sempre tive uma ideia nessa música, cara. Pô, lá só tinha música boa, né? Mas você quer fazer? É, eu quero, cara. Eu curto muito, ó. Tá tocando. Pô, legal, meu. Eu adoro isso. Vem comigo, vem comigo. Vamos lá. Hey, go, vou, que vou. Muitas lembranças eu tenho quando ouço esse som. Hey, go, vou, que vou. Muitas lembranças eu tenho quando ouço esse som. Hey, go, vou, que vou. Muitas lembranças eu tenho quando ouço esse som. Hey, go, vou, que vou. Lembro eu criança, o caçula da turma. Passos de funk da Savagurik na rua. O Black Music na época revolucionou. Me divertia, não tinha briga. E eu dançando sou o grupo de basquete Harlem Globetrotter. Inspirou com seus cabelos, Blacks davam um show. Até a novela, partido alto com incentivo. Puxa, que legal, me lembro de tudo aquilo. De lá pra cá, um pouco que parou. A juventude mudou, não acompanhou. Mas tudo que é de bom volta. Vários grupos estão aí, isso me empolga. Resgatando funk, captar e transmitir para todos que querem ouvir. Lamento pra quem ignora e para aqueles que não curtiram. Mas uma coisa eu falo, não reparo, não critico. Nos erros é que são erros, cada um com seu jeito. Hey, go, vou, que vou. Muitas lembranças eu tenho quando ouço esse som. Hey, go, vou, que vou. Muitas lembranças eu tenho quando ouço esse som. Hey, go, vou, que vou. Muitas lembranças eu tenho quando ouço esse som. Hey, go, vou, que vou. Lembro 87, o meu rádio Polivox. Fita cassete acionada, puro peso no box. Na sintonia, Band Brasil 2000. Sabadão à tarde, mas antes disso eu queria ser DJ. Os eventos eram raros, mesmo assim tentei, procurei. E fui lá na galeria, não conhecia ninguém, ninguém me conhecia. Um certo DJ, de nome japonês, estava lá. Na TV Cultura vi uma vez, perguntei se ele tinha um efeito DJ Ninja, logo me mostrou o Scratch. Foi assim que tudo começou. Logo o hip hop me dominou e ficou tão claro pra mim o que eu queria ser DJ. Era sonho e fantasia. Hey, go, vou, que vou. Muitas lembranças eu tenho quando ouço esse som. Hey, go, vou, que vou. Muitas lembranças eu tenho quando ouço esse som. Hey, go, vou, que vou. Muitas lembranças eu tenho quando ouço esse som. Hey, go, vou, que vou. E você, se lembra dessas? Obrigado, foi um prazer fazer essa música com vocês. Muito bom mesmo, ó. Isso é um sonho realizado. Mas vamos seguir, né? Senão o pessoal vai tirar o CD aí, não vai ouvir mais. A gente fala aí, tá falando muito. Mas é sim, pessoal, é muita coisa pra falar, uma história. Então, ó, a próxima música aqui do playlist, Isso é um Fato. Essa é complicada, hein? Eu tava ouvindo aqui. E aí, quem vai me dizer a respeito dessa música? Acho que todos podem fazer um comentário. O meu comentário é que Isso é um Fato, é a vida que a gente leva, né? Que a gente não pode se enganar. E hoje em dia muita gente está se enganando, né? Então é um alerta para a gente abrir os olhos. Quem escreveu essa letra aí? É eu, Falcon e o Cello. E o que eu falo e que a gente fala nessa letra é para mim também. Tá certo. E aí, DJ? Com relação a essa música, mais uma vez, com relação às letras, né, cara? Beleza, pelo menos nessas, acho que são 9 músicas aí no playlist, né? Não é isso? 9 músicas. Sei lá, 4 letras, é o cello, é o minu, é o falco, etc. Não tem papas na língua, cara. São detalhes, né? Coisas tão simples assim da vida que a gente pode estar levando, pode estar guardando, né, cara? E que, claro, né, cara, com aquele tempero a mais que são os beats, né, cara? A gente não pode... Sem dúvida alguma. Isso é um fato!